Κίνημα ζωλιάτικο, τσίπου δεκπομέ. Ω, τσίπου δεκπομέ. Βοηθά πιμά, κίνημα ζωλιάτικο. Κίνημα ζωλιάτικο. Podemos manter a velocidade. O 360, via up 16, decola da 10, após curva direita, saída da L, Leda, após voo hybrid. Controle 119 decimal 8, transponder 5431. Como vento, 140 graus 9 nós, o senhor irá decolar da 107 e irá efetuar esfera no setor sul, aguardando o cruzamento do aeródromo. 4065, detimento correto, faz pronto para posicionamento. Baixado, travado. Livre. Guarda autorização de pouso. 7542. Liga. Afirmativo, Índia November Alfa Lima, mantém pista 107. Torinda Juliette, observando o ingresso do Índia November Alfa, o senhor prossegue então taxiando pela pista 107 e assim que o mesmo liberar a saída do pátio, prossegue para o pátio reportando pista livre. 1395, chegada Mari, desce uma 080. 10, vento 140 graus, 119. A terra mandou. Gol no 399, autorizado táxi, via parte 1, reposte no través 06. Via parte 1, reposte no través 06, 1399. Meia desça para 2000 pés, 81, autorizada final, pista no 0. Para 2000 pés, Duna autorizado em LS 4206 azul. Duna 3155, chama centro Recife. 1251, alterna no 3325. 1251 e 1325, 3151. Nós, livre, pouso 110. Ima Juliette desce para 3000 pés, 1014 o ajuste. Tempo 9 a bordo, 3 horas e 15, alterna Guarulhos. Cima 8. 19 8, boa tarde. 6321, pronto, pode esperar dar um no zero. 6321, ciência, após o pouso da TR da Trip, ali mantém. Após a TR, ali mantém, né? 321. Alvitor Juliette, 360 pela direita. 360 pela direita, Alvitor Juliette. Prepare o cruzamento do aeródromo sobre a vertical da torre, Alfa Vitor Juliette, aguardando apenas a autorização. Aguardando apenas a autorização, Alfa Vitor Juliette. Tá 3217. Prossiga. Ah, para tudo exatamente, tá? Quando vai ser? Qual é o chamado? 5 minutos. Tá confirmado, o senhor foi para o 399 seguir o Boeing da Webjet, confirma? Afirmativa. Siga o Boeing da Webjet via parte 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10. Chame torre 1 no IP decimal 6, aqui negar no 014. 86, comenta a torre, já não 399, uma boa tarde. Sal da torre. Vai cruzar na vertical da torre, Alfa 3, 5488, solos 43, direita 1219. Direita 219, 542, boa. Correia, Salvador Weber, 5709, porta de 090. 5709, 5729, boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Mantenha aguardando, está retornado. Posicionamento, chame táxi, 3217. Passe após a aeronave, está a Gol Varigrave, chama na táxi, 3217. Salve Salvador, 542. Prossiga. Salve Salvador, 3542. Triple 5482, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 542. Gol 1925, autorizado de ingresso na Juliette, portão 05. Portão 05, Salvador, boa tarde, Gol no 399, no ponto de espera. Gol no 399, no tempo de espera. Cruzeiro, você passa a Vitor Juliette, agora comprou a Nordeste. Vitor Juliette, chame controle 119.8. 198, essa Vitor Juliette, até o regresso. Oceané 6321, autorizado a decolagem. Temos decolagem, 3321. Itapuã. Oceané 6314, voo em Petrolina. Petrolina, graças, 6314. Controle de Salvador, muito boa tarde, tá batendo Alfa Victor Juliette, decolada no 7, agora com a proa de Buraquinha. Ô Victor Juliette, mantém as condições visuais, corredor forte na minha escuta. Corredor forte, sim, tem a sua escuta, Alfa Victor Juliette. Regimento correto, forte plano para posicionamento, parceria 223. Avião 07, Salvador, prossiga. Prossiga na escuta. 97529, autorizado a linha cabeceira 10. É Calil Matheus, é Donato. Vindo da torre. São para 2009. 2 mil pés, autorizado a final pisto no zero. Segue o Embraer 190, a sua posição de 12 horas em 6 milhas e meia. Aqui para 2 mil, Mike, Lima Juliette, posição ponto 2-0. Mike Juliette, tem problema final. Lima Juliette, tudo bem, Juliette, que é doente, está bem, Mike Juliette. E o 9647, desça para 3 mil pés, ajuste no zero no 4. 47. Correção. Decolou as 47. 7198. 6320. No 4. Para 3000, 614. 4065 autorizado, pushback acionamento Porto 9, chame táxi. É 321. Xenem é 314, chama centro Recife. 12545, alterno 2685. 2545, 2685, 6314, boa tarde. Boa tarde, azul 4206, complete final, chama torre 186. 286, boa tarde. Boa tarde. Do campo. Eu mantive autorizado o cruzamento do campo em 90. Torre. Boa tarde, azul 4206. Sequência livre, guardião 07. Bravo. Gol 1395, desce e mantém o 050. Estou copiado, senhor. Somente o solo só tem possibilidade de aprovar o acionamento de qualquer aeronave caso faça parte de um plano de voo. Caso a Infraero não esteja ciente, a gente não tem essa possibilidade. Então, por gentileza, o cheque com a Infraero e assim que checado, a gente pode autorizar esse acionamento. Afirmo, sem problema nenhum. Assim que eu entrar, chega ciente. Eles entram em contato com a Infraero. Quando a Infraero já estiver ciente, o senhor chama para autorização. P3217 para o táxi, 77 a bordo, 3 horas e 43, alterna Guarulhos. Ouvi pessoas a bordo? 77. Tá, 3217, autorizado o táxi via pátio 1 Ninja Alpha, até o ponto de espera da 10, chame torre 1 no decimal 6, QNH 1014. Ajuste sua velocidade para 200 nós. Reduzindo para 200 nós, 1014, descendo para 2000, 9647. Ouro 395, livre descida para 3.000 pés, ajuste no 014. Ok, 3.000 pés inicialmente. 3.000 pés. Salvador, boa tarde, Papa Romeu de November Alpha. Índia November Alpha, corredor forte, condições visuais na minha escuta. Afirmativo, corredor forte, condições visuais na escuta. Afirmo. Mil perdões, a equipe do solo reporta, eu aqui do solo não estou visualizando nenhuma fumaça do aeronave, sou a equipe do solo aqui dentro dela. Prossiga, senhor. Delta, chame torre no 86. Gente, só um minuto, 2231. O 5219, poderia, por gentileza, confirmar as informações? O 5219 com 62 a bordo, 4 horas e 30, alterna Montes Claros. Copiado 5219, autorizado táxi até a saída do pátio 3, ajuste no 014, chame para ingresso no pátio principal 5219. Vai chamar para ingresso no pátio principal 5219. Até o ponto de espera da pista no 0, ajuste agora no 014. No ponto de espera, chame torre 118 meia dúzia. Por gentileza, desconsidere táxi até através do portão meia dúzia, senhor. Ok, táxi até através do meia dúzia, azul 4065. O passarelo 2231, após a passagem do azul à cauda, coordenação com a equipe de solo, livre pushback, acionamento, chame táxi 2231. Após a passagem do azul, O 2231, por gentileza, modifica sua saída para Arbor, após direto posição Dedor, após Zambi, após direto Ilpur, e continua o transponder 5561 no 2231. Arbor, Dedor, Zambi. Correto, senhor. Chame para o táxi 2231. Solo, 3217. Prossiga, senhor. Por gentileza, dessa posição aí, consegue visualizar a fumaça ainda, de que lado que está saindo? Ainda não, senhor. O meu colega que está falando aqui com o pessoal da Infraero, já volto com essa informação. Só um minuto. Obrigado. Salve, Salvador. Boa tarde. 4206 azul, livrou. Está na Alfa, na sua escuta. 4206, táxi via Alfa, chamamento da Gillette. Via Alfa, chamamento da Gillette, 4206. Está aguardando na Juliette. Copiado, senhor. O senhor será após o azul, o senhor será autorizado o ingresso no pátio principal até o ponto de espera pista no zero, ok? Gente, o 5219 informa que visualizou também a fumaça do TAM, que está próximo à Índia, e foi... deve ter sido na hora que eles desligaram o APU e estava saindo ali da saída do APU. Essa fumaça que parou. Oi. Ficou por uns instantes e parou. Ok, colega, o 3217 copiou. Muito obrigado pela informação. Então o 3217, por gentileza, confirma. O senhor vai precisar voltar para o portão ou segue para o ponto de espera? Eu vou precisar de mais ou realmente checando para eu poder lhe passar uma informação. Ok, sem problema. O Mike Uniforme ainda não escuta? Mike Uniforme, mil perdões, senhor. Por gentileza, confirma. O senhor já entrou em contato com o pessoal da Infraero? Visual com tráfego da final do 1-0. Visual setorizado, prossegue na retaguarda direto pro pátio. Após a passagem do mesmo autorizado. Autorizado na retaguarda do avião que está na final do 1-0, direto pro pátio André, o guardião 07. Rio 9647 autorizado, pouso, opção 1-0, vento 130, grau 099. Livre pouso, 9647. Mike Lima Juliette, no solo 5-4, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Agora a torre 18-62. Solo Salvador, boa tarde, vou passando mais 3 minutos. Você lembrou na época, né? Mike Lima Juliette, confirma empate. Gente, Aerostar, táxi via Alfa, mantendo do Juliette na retaguarda das últimas. Alfa, mantendo Juliette, na azul, mantendo Alfa, se você. Copiado, senhor. Aguarde, o senhor deverá ser autorizado em mais. Bem, infelizmente, não tenho uma previsão, senhor. Eita, 4-2 aí, você. Autorizado a linha e manter na pista 1-0. Oi, Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Consiga, Romeu, Oscar Bravo. Oscar Bravo, já passou interlado, senhor. Vai comprou de Vera Cruz, litoral 510, já 5 milhas de litoral, senhor. Para cruzamento da 10322, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, repórter entre 9 da torre. Através do Oscar Bravo. 25729, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna na 3325. 251, 3325, 27729, boa tarde. Boa tarde. Então, ok, senhor, então autorizado até o ponto de espera, pista 0, ajuste 1014, o ponto de espera, chama 2862, já tem um bom voo, senhor. 26, obrigado, eu. Azul 4206, autorizado ingresso no pátio principal, portão 03. Livre ingresso, Juliette, portão 03, pátio principal, pátio 206, Azul. Azul 4065, observando o Embraer da companhia ingressando agora no pátio principal, após o ingresso do mesmo, segue até o ponto de espera pista 0, ajuste no 015 agora, acabou de mudar no 015, no ponto de espera pista 0, chama 208-612, Azul 4065. Após o companheiro da companhia, ponto espera 3-6. Decolagem, 0-0, 9-6-4-7. Boa tarde, autorizado Alfa Kilo Ponte 3, chama atento ao sinalizador. Alfa Kilo Ponte 3, atento ao sinalizador. Agora no ponto de espera, pistão 1-0. Guardado. Salvador, muito boa tarde, ao voo 395, passou a mil pés, com o trem baixado, travado. Volo 395, autorizado, pouso, pistão 10, vento 130, grau 089. Ótimo. Mike, uniforme, Mike, autorizado, cruzamento da pista 17. Passaria 2231, autorizado táxi via pátio Uno India Alpha. Até a ponte espera da 10, chame torre 1 no 8 decimal 6, QNH 1-0 no 5. Pátio Uno India Alpha, Então, para a espera da 1-0 e... Na final, a gente mantém 1-0, 3-2, 1-7. 360, 1-3, na branca. Mike Lima Juliette, após a passagem do Embraer da Passaredo, autorizado ingresso na Juliette, parte 1, reporte na Lima. Direita, chame-se aluno, 2-1-9. 2-1-9, boa. Agora, 3-1-4. Solo Salvador, boa tarde, eu vou no 395. Lembrou na firma. Gol no 395, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, gol no 395. Aguarde número 2 para a cópia. Zero, vento 1, 20 graus, 099. Autorizado, decolagem, 3-2-1-7. 1014, autorizada final no zero. Para 2.000 pés, 1014, OTAN 3190. Autorizada final. Informará, 3190. 14, Salvador, Costa Rubio, Mestre Bravo. Mestre Bravo, condições visuais, reporte para o da Barra. Para o da Barra, bravo. De Novembro Bravo, fica atento ao Alfa Vitor Juliette, que está à sua frente, na mesma altitude, no mesmo corredor. Juliette, autorizado, Mike. E Quebec, ingressar na pista 1-7 e para o Pat 5. Passarela 2231, Nelson Salvador. Por gentileza, senhor, mais uma modificação. Após a decolagem do senhor, curva à esquerda. Curva à esquerda primeiro, a subida Momo. Após Momo, voa direto conforme a rota, posição de Dor. E conforme a rota apresentada, o plano de voo, senhor. Da Juliette, o gol no 395. Gol no 395, autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Gente, livre ingresso na Juliette, 09, o gol no 395. Pronto, 35219. 35219, meu tempo de espera. Dono 755, aguarde número 3 para a cópia. Para a cópia. Então 3145, ciente da informação Victor. Então 3145, para o Galeão, autorizado nível de voo 380, via upper Zulu 10, ex-map, após rota conforme o plano. Decolda 1-0, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo hibride, controle 119.8, transponder 5011. Então, 3-4 está autorizado o Galeão, no 3-0, via 3-1-0, espaço, decolda 1-0, a saída da El, Leda, depois de controle 192, transponder 501, transmissão 45. Tô 3145, regimento 40, reporte pronto para puxa e acionamento. Boa tarde, 3145. Sondo voo 9755. Voo 755, número 2 para cópia, aguarde. Tá bom, a gente está já pronto para o puxa e acionamento, pode te autorizar e sobrar agora. Decolagem, pistão na zero, vento no 30, grau 08 nós. Ah, aguarde para a cópia. É autorizado, vai aguardar, tá? Voando 077. Voando 077, pronto para a cópia? Voando 077. Voando 077 para o Galeão, autorizado, nível de voo 360, via UP Zulu 10, pós ESMAP. Após... Voe conforme a rota do plano. Decola da 10, saída da EL, após Leda, após Voe Bridge. Controle 19.8, transponder 5556. 33.25. Voo no 399, boa tarde. Boa tarde. Voando 077, corrigimento correto, reporte pronto para posicionamento. Copiado, 077, aguarde para posicionamento. Já aguarde, 077. Voo 755, tem livre posicionamento, se eu te disser. Aqui está no pushback, voo 755. Voo 077 é o número 2 do setor, aproximadamente 4 minutos para o seu pushback, senhor. 077-4-4. Voo 1755, confirmei. Tem condições de copiar agora? Afirmativo. 1755, valorizado Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360. Decola pistão 0, curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 1198, aciona 5565, voo 1755. Autorizado 360, com decola direita da EL, Leda, Bridge 19-2. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 o voo 9925, passaporte. Autorização, Brasília, 925. Copiado, senhor, informação Vitor, 2 minutos para 4995. Salvador, seu 3145-0, feedback acionado. 314, fica aguarde para o puxo. Aguarde, estou pegando o quadro. Torre Salvador, boa tarde, San 31, avisaram o passante de a Serra, baixado e travado. San 3190, autorizado decolar, correção autorizado, pouso oficial no 0, vento 120, grau 089. Livre, pouso 90, San 3190. Trip 5219, decolou ao 07, chame controle 1119, decimal 8. 98, bom dia, obrigado. Salvador, Trip 5219, decolou na sua escuta. Trip 5219, contato radar, sobre para o 200, serviço de vigilância. Para o 200, 5219. Luno 7, decolada 1-0, após curva direita, saída arbor, após voo elefa. Controle 119, decimal 8, transponha 50 no 4. Estou no 4. Gol 925, saída Arbor,